olhar, tem sempre algo pra dizer. Eu não me sinto bem assim, vivendo longe de você. O tempo passa, porque não é uma solidão. E a saudade que trouxe um vazio, desmorada no meu coração. Está de mal comigo. Oh baby, vou contando as horas pra poder ficar contigo. Então vem, baby. Oh baby, vem me dar amor. Oh baby, venha logo, meu bem. Venha do jeito que for. Baby, vem me dar amor.